chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver. Estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Há um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Há um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar. De vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Tem todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já.